O dia 31 de outubro na história. 1517. O teólogo alemão Martinho Lutero pendurou nas portas do Palácio de Wittenberg suas 95 teses, consideradas o marco do início da Reforma Protestante na Europa. 1926. O ilusionista Harry Houdini morreu aos 52 anos de peritonite em Detroit. Dias antes, ele comentava a um grupo em Montreal sobre a resistência de seus músculos do estômago, quando um estudante lhe deu dois golpes inesperados. Houdini não teve tempo de se preparar para amortecer o impacto e os golpes romperam o apêndice. 1952. A primeira bomba de hidrogênio foi detonada pelos Estados Unidos nas Ilhas Marshall, no atol Inuituk, região do Pacífico. 1954. A Frente para a Libertação Nacional da Argélia começou a revolução contra a dominação francesa. A independência só seria conquistada em 1962. 1956. Inglaterra e França mandaram tropas para o canal de Suez para retomar o canal nacionalizado pelo Egito. 1968. O presidente Lyndon Johnson dos Estados Unidos ordenou cessar fogo no norte do Vietnã, concentrando as tropas no sul do país. A guerra terminaria em 1975. 1974. Os Estados Unidos, a Inglaterra e a França vetaram o pedido de expulsão da África do Sul da Organização das Nações Unidas por causa do apartheid, o regime de segregação racial. 1979. Fernando Gabeira, jornalista, lançou o livro O Que É Isso, Companheiro, que se tornou filme e concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. 1982, João Paulo II foi o primeiro Papa a visitar a Espanha. Ele condenou o divórcio, o aborto e os métodos contraceptivos artificiais. 1984. Indira Gandhi, a primeira-ministra da Índia, foi assassinada por dois guarda-costas em represália ao ataque contra um templo sagrado. 1993. Morreu aos 73 anos o cineasta italiano Federico Fellini, que dirigiu La Nave Va e As Noites de Cabiria, entre outros. Esses são os fatos que fizeram o dia 31 de outubro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.